Precisa manter high speed direto do nascimento. Autorizado. Obrigado, 389 direto do. Dole Marcel, boa noite. É o 4100. É o azul 4100, gostaria das informações. O 4100 escuta. As condições, é possível a gente executar o RNAV da 1-2? A gente quer logo logo de chama para executar o pouso. O pouso está previsto para 0400. Salvador, TAM 31170, acione identificação. TAM 31170, acione identificação, voe direto TAP, descendo a 3 mil pés, o ajuste no 013. Descendo para 3 mil pés, direto TAP, 31170. TAM 38910 com referências, pode voar na sua linha de terra? Com referências autorizado. Autorizado, quero autorizar. Patango Eco, Zulu Novembro, prossiga em condições visuais, ajuste seus corredores. Reporte para descida. Tem na proa de Veracruz, aguardando a proa do VOR, Eco, Zulu Novembro. Azul Novembro são 1500 pés, o ajuste em Salvador no 013. 1500 pés no 013, Novembro. Afirmativo para constar. X8919 Visual com 0. Presença vindo, afirmativo. Complete aproximação torre 198612. 206, obrigado, bom dia. Bom dia. Santa 3, 1970, desça 2000 pés, saliva LS, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, autorizado LS, 3170. Toro Salvador, até 3891, aproximação para 90, baixar, trabalho. 2891, no livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 089. Pouso autorizado, pista no 0, até 3891. Salvador, boa noite, 3520, Cente da Charlie. Autorização Aracaju, nível 190. Cente, um minuto para a cópia, tá, 3520. Na 3520. Na sala 33, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Direita, Alfa Juliette, portão 9, entendeu, 3891. Tá 3520, copia. É, copia, tá 3520. 3520, Aracaju, aprovado em nível 190, decola da pista 10, perfil da PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponde 5424, controle 119.8. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, a saída PUCA, Caju, curva esquerda, 5424, transponde o controle 119.8, 3520. Andrei 520, poderia confirmar o nível? 190. Andrei 520, cotejamento correto, chame pronto. Reportaremos. talvez a próxima tá boa para o novembro. Informa Lareza 1, não confirme. É o Gol 18-96, informo que já fomos autorizados, porém tivemos um pequeno atraso aqui e queria ver a possibilidade de uma, não sei se a necessidade da empresa passar o material para vocês. Ok, mantenha-se em condições de ordem, autorizado pela Itapuã, é com o Zulu Novela. Boa noite, são 3226, ciente, aguarde a cópia. Eu só poderia confirmar a LBT? Afirmativo, teria sido para as duas torcedores, porém acredito que a empresa deve ter feito uma pegadinha para a gente. Ok, ciente, aguarde coordenação, então 3226. Crescendo o CDS para o 93891. São 3291, está livre ingresso no PAD, portão 09. 09. Zero, passador no completo final, chame torre. 118, décima, meia dúzia, tá? 3170. Oi, 1863, 170, bom dia. Dois Salvador, tá 3170, tá embaixo travado, 1 milha 2 externo. Gente, tá 3170, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 069. Gente, livre pouso, pista 10, 3170. Gol 753, essa informação Charlie, vai atingir 150 na altura de Mário. Sente Gol 753, mantendo a escuta, descendo agora para o 050, chegada Mário. Para o 050 na Mário. Zona 70, solos 41, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Gente, Alfa Juliette para 07. Tá 3226, copia. Por favor, prossiga. Tá 3226, Natal aprovado, nível 370, via Pêsulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5407, controle 119, decimal 8. Retrasado Natal 370, perfil 10, Puca Zipar com curva esquerda. Trans 5407, controle 3226. Tá 3226, só confirmando frequência do controle 1998. Tá 3226, cotejamento correto, chame pronto. Trabalhando 3226, obrigado. São 3226, acordando com a equipe de solo que após a passagem da Atagua 09 da companhia, está livre o pushback acionamento, chame para o táxi. Ok, após a passagem da aeronave da Atagua, está autorizado o seu ataque, são 3226. Salvador, o Gol no 896 para pushback, estacionamento na posição 1-0. Gol no 896, livre chame para o táxi. Chamada para o táxi. Blue November, Blue com Copa. Agora a torre é com o Zulu November. A frequência é 109.6. 18.6, confirma. É com o Zulu November. É pouso na 17. Poderia confirmar o vento, por gentileza? Vento 11, 0 grau, 069, Eco Zulu November. Para 2000, 1027653. De perna do vento pela direita, reporte para a base. Estou para a base, November. November livre pouso, pista 17, vento 11, 0 grau, 079. Pula para o lado, November. Torre Salvador, Gol 1896 para o táxi com 100 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. 1896, ajuste no 012, táxi até através do portão 612. Táxi até através do portão 612, Gol no 896. Para o táxi na 3226, temos a bordo 117, Fortaleza, 1320. Autonomia, TAM 3226. 3 horas e 20 autonomia. Gente, TAM 3226, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista 10, reporte pronto, ajuste 10, 1 ou 2.